Yeah, yeah. Ela entra na pista e os olhares se cruzam afim. Vou dar um jeito que essa noite eu te quero pra mim. Cabelo solto, olhar sereno, ela só quer dançar. Cê me maltrata, desce o chão só pra me provocar. Tô esperto, vou agilizar um esquema pra gente ficar. Você fala que não, mas a sua vontade é querer provar. Ah, esse estilo que cê admira, que combina com você na pista. Tá faltando confiar, apostar e vir na minha. Ela fala que não, eu digo que sim. Eu quero você só pra mim. Ela chama atenção, joga sedução, mas não se entrega assim. Hoje eu vou levar você que eu sei. Ei. Hoje eu vou levar você que eu sei. Ei. Ela fala que não, eu digo que sim. Eu quero você só pra mim. Então, gatinha, pode vir, vou te mostrar quem sou. Você me ouve, já começa a viajar no flow. Minha levada te deixa à vontade bem afim. Só não sei por que você quer se afastar de mim. Vem comigo que eu vou te mostrar. Fica à vontade, vamos viajar. Nessa viagem vamos pra um lugar. Cê vai provar, não vai querer voltar. Mas me toquei, eu vi no seu olhar. Você comigo quer poder jogar. Mas nesse jogo eu vou te dominar. Aqui jogadores que está no ar. Ela fala que não, eu digo que sim. Eu quero você só pra mim. Ela chama atenção, joga sedução, mas não se entrega assim. Hoje eu vou levar você que eu sei. Ei. Hoje eu vou levar você que eu sei. Ei. Ela fala que não, eu digo que sim. Eu quero você só pra mim. Ela fala que não, eu digo que sim. Te quero pra mim, me chama atenção, me deixa assim. Ela fala que não, eu digo que sim. Não corre de mim, não foge de mim. Tá louca por mim. Hoje a noite é nossa, vem que eu vou tirar seu medo. Vou te levar, te seduzir, vou te encher de beijo. Descobri seus segredos com meu toque sensual. Então vem pra mim sem medo que eu te deixo no astral. Ela fala que não, eu digo que sim. Eu quero você só pra mim. Ela chama atenção, joga sedução, mas não se entrega assim. Hoje eu vou levar você que eu sei. Ei. Hoje eu vou levar você que eu sei. Ei. Ela fala que não, eu digo que sim. Eu quero você só pra mim. Ela fala que não, eu digo que sim. Eu quero você só pra mim. Ela chama atenção, joga sedução, mas não se entrega assim. Hoje eu vou levar você que eu sei. Ei. Hoje eu vou levar você que eu sei. Ei. Ela fala que não, eu digo que sim. Eu quero você só pra mim. Eu quero você só pra mim. Eu quero você só pra mim.